Hoje de manhã eu quero falar de algo que talvez você não se ocupa muito frequentemente ou nunca se ocupou. E o tema da mensagem dessa manhã é meu destino. Pensa um pouquinho, quando eu digo meu destino, o que vem na tua mente? Pensa um pouquinho. Meu destino. Ah, quando eu fiz assim com a mão, eu já defini algumas coisas, né? Se eu dissesse só meu destino, aí a coisa está muito em aberto. Meu destino. O gesto falou mais do que a boca, não falou? Qual o seu destino? Muitos anos atrás, eu estava começando a minha vida de fé. Estava começando a conhecer Deus e andar com Deus. E um dia encontrei um colega de escola, mais adulto que eu, ele era na época. E ele era um homem assim, trabalhava numa grande instituição, financeiramente ele tinha, acho que um bom futuro. E nos encontramos e começamos a falar da vida em si. E lá pelas tantas da conversa eu perguntei a ele, ele não era cristão ainda. O que, que você veio fazer nesse mundo? Você acha que você veio... E a gente era muito amigo, então tinha liberdade de se expressar assim. Você acha que você veio só para nascer, crescer, casar, ganhar dinheiro, constituir família, e depois acabou tudo? E com essa pergunta, eu estava falando. Eu não tinha toda a consciência do que eu estava falando para ele, mas eu estava falando do destino dele. Será que o nosso destino... E a nossa trajetória até chegar ao destino é só crescer, ter filhos. E alguns chegam então a ter netos e outros bisnetos. E você tem uma casa, um carro ou um patrimônio. E depois acabou. Será que o destino lá no final é nada? Não. Você sabe que o destino não é nada. Quando eu falo em destino e meu destino, às vezes vem na cabeça da gente, sabe o quê? Que Deus planejou tudo e agora vai acontecer querendo ou não. Não vem isso. Às vezes as pessoas estão sofrendo na vida, estão passando tempos difíceis e elas dizem, esse é meu destino. Alguns chegam a dizer, isso é minha sina. Isso foi traçado para mim e não adianta. Calma. Eu acho que essa resposta é muito precipitada. É isso aqui, eu tenho que passar e não adianta. Quando nós estamos falando de destino, e quando eu quero já logo abrir a Bíblia, eu estou falando sim de algo que Deus programou, mas Deus não vai fazer sem a tua vontade. Entendeu? Então nós estamos falando, quando falamos de destino, é algo que Deus sonhou para nós. Mas eu preciso entrar com a minha vontade dentro desse plano de Deus. Se fosse Deus apenas traçar e Deus fazer acontecer à força, você seria e eu seria apenas um boneco na mão de Deus. Sabe aqueles bonequinhos que o pessoal faz, os fantoches, né? Mas não é assim. Deus tem um sonho. Deus tem um plano, mas eu preciso me inserir dentro desse plano. Porque Deus me constituiu, a mim, a vocês, com vontade, não é? Ainda que a nossa vontade, ela muitas vezes está bastante errada, mas Deus nos deu vontade, livre escolha. Veja comigo em Romanos capítulo 8. Ali tem... um pouquinho do que eu vou falar nesta manhã. Romanos capítulo 8, versículo 29. Você pode ver na sua Bíblia. Você já sabe que o tema de hoje é meu destino. Ali diz assim, verso 29. Porquanto... aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho. Até aqui. Olha, Deus programou algo, predestinou. Alguém às vezes pensa, não, Deus predestinou e não tem saída. Tem. Deus programou, sim, mas ainda assim o ser humano tem que responder a essa programação ou vontade divina. Tu concorda comigo ou não? Porque senão, irmãos, nós não teríamos vontade. Eu digo de vez em quando, Deus nos deu a perigosa liberdade. A gente gosta de liberdade, né? Mas ela, e Deus fez isso é necessário. Mas a liberdade mal usada leva muitas pessoas à destruição. Não é assim? Começou pelo primeiro casal. A liberdade mal usada. Deram conversa para o diabo. Deram lá trova, como diz aí no interior. Deram trova para a serpente. E deu no que deu. Pois, deixa eu perguntar a vocês, irmãos. Quando você escreve uma carta. Hoje não se escreve mais carta, né? Mas quem aqui já escreveu carta no passado? Muitas cartas. Eu escrevia todas as semanas para minha namorada. Que é a minha esposa, tá, pessoal? Não vai pensar outra coisa, não. Todas, nós morávamos a 300 quilômetros ou mais de distância. Então, todas as semanas, carta ia, carta vinha. Mas deixa eu te perguntar. Todas as cartas chegam ao destino? Não, às vezes se perde. Talvez quem aqui escreveu no passado, alguma carta nunca chegou para lá e alguma carta de lá para cá nunca chegou a você. Então, mas a tua programação, o destino daquela carta, o pré-destino dela era que chegasse lá. Mas não chegou. Ou o carteiro perdeu, ou lá na seleção, no depósito dos correios, na seleção, a tua carta caiu lá para outro lado e foi em outra cidade, foi em outro lugar que não tem nada a ver e se perdeu. Deus fez, por exemplo, as árvores para produzirem, em geral, produzirem frutos. Toda árvore produz bom fruto? Não. Mas o destino da árvore é produzir frutos. Ou uma árvore de ornamento, de beleza. Toda árvore produz lindas flores? Não. Vocês estão vendo, o destino dela era aquele, mas por uma disfunção da árvore, por uma doença da árvore, não produziu. Um dia eu tinha uma árvore lá na minha casa e não produzia. Já no terceiro ano, quarto ano, e eu disse para ela, eu vou te cortar. Eu disse, no ano seguinte ela carregou. Será que ela me ouviu? Não, agora pastor, agora está viajando, né? Mas deixa eu viajar um pouquinho. Eu vou te cortar. Ela produziu. Eu sei que ela não tem orelha, mas alguma coisa aconteceu. Porque o destino daquela árvore, o que eu queria dela, eu programei ela, se dá para dizer, eu plantei lá no meu pátio, porque eu queria frutos dela. Deus, quando nos fez, Deus programou algo para nós. Mas esse algo vai acontecer ou não, se eu me inseri no plano divino. Então, nosso destino não é uma coisa cega, é uma coisa assim, alguns dizem, fatalista, vai acontecer de qualquer jeito. Não. O destino, por exemplo, quando você faz um curso profissionalizante, qual é o destino que você tem com aquilo? O profissionalismo seu e ganhar um salário melhor. Esse é o destino. Mas sempre que alguém faz um curso profissionalizante, acontece um futuro melhor? Nem sempre. Às vezes a pessoa faz, ela fez um curso e não conseguiu trabalhar naquela área. Vocês estão percebendo? A gente tem um algo em mente, lá na frente, mas nem sempre acontece. Qual é o destino de um casal? Casal jovem, casa, 20, 20 e poucos anos. Qual é o destino deles? Não é constituir uma família com filhos? Mas todos os casais têm filhos? A resposta é não. Vocês estão percebendo, meus irmãos? O que eu quero argumentar aqui, que tem um destino, tem um sonho, tem uma meta, mas nem sempre acontece o que a gente próprio sonhou. Quem aqui trabalha no comércio ou tem comércio, qual é o destino do comércio? É vender, vai, compra e vende, compra da indústria, vende lá para o cliente. Mas o destino, em última análise, é o lucro. Normal. Ninguém vai trabalhar para não ganhar nada. Mas às vezes a gente trabalha e nem tudo dá tanto certo quando a gente imagina. Estou falando alguma inverdade? Às vezes não dá certo o nosso negócio. Mas o destino, ou o pré-destino, era ganhar algo. Quase sempre ganhamos, mas às vezes não ganhamos. O que eu estou mostrando aqui para vocês, meus irmãos, e qual é o destino de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Qual o destino de um cristão? E aí eu li para vocês que Deus, de antemão, antes de haver esse mundo, Deus já nos escolheu. Deus nos separou e disse: tu vai ser meu filho, eu quero te convidar. Mas ainda assim você teve que dar a resposta: sim, Senhor, eu quero ser teu filho. Não, tu vai ser meu filho de qualquer jeito. Não, Deus vai respeitar a tua decisão e a tua resposta a esse convite. Deus vai respeitar. Qual o destino de nós cristãos? Então está aqui, para nós sermos, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho, para você ser parecido com Jesus. Para isso Deus te predestinou. Deixa eu fazer uma perguntinha. Com a mesma resposta que vinha acontecendo até aqui. Todos que se convertem ficam parecidos com Jesus? Não, né? Então o destino não é forçado. No destino, nesse destino que eu estou falando, você participa ativamente. Poderíamos dizer, Deus te contou os planos dele. Deus te revelou: meu filho, minha filha, eu quero fazer isso, isso, isso em teu favor e quero que você chegue lá. Eu vou te ajudar. E aí você diz: sim, papai, eu quero chegar lá porque eu estou vendo que esse é o teu sonho para a minha vida. Isso é que eu estou chamando hoje destino. Nós podíamos dizer meu destino ou minha meta. É a mesma coisa que eu estou falando. É isso, Deus. Que nós sejamos parecidos com Jesus. Essa é a meta de Deus. Isso, Deus, isso que eu estou falando de predestinou. Deus planejou algo para ti. Deus planejou algo para mim. E nós encontramos isso na Bíblia, nos mostrando qual o caminho a seguir. Inclusive como percorrer para chegar lá. Mas a pergunta feita, todos chegam a essa alto nível e meta que Deus quer? A resposta também é não. Agora deixa eu dizer uma coisinha, chave para essa manhã. Deus não faz nada sem destino. Ouviu? Deus não faz nada sem um destino. Nós fomos criados para um destino, posso chamar também para uma meta. Você foi criado. E a sua meta na vida, agora nós vamos, na nossa vida, da essência da vida, não é construir uma casa, construir, ter um carro, ter família, ter isso. A meta maior é ser parecido, é ter a cara de Jesus. Ter as mãos de Jesus, os pés, o coração do Senhor dentro do nosso. Quer dizer, a mentalidade e a atitude do Senhor em nós. Todos chegam lá? Não. Mas eu estou te falando hoje de uma coisa que Deus quer onde você chegue. Você que está aqui me ouvindo. Já chegamos lá? Não. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que ele estava, até citei semana passada aqui, que ele não tinha chegado ainda à maturidade plena. Mas ele continuava indo à frente. Lembram? Filipenses capítulo 3. Prossigo para o alvo, para receber um prêmio que Deus tem a mim. Veja, o teu destino é ser parecido com o Senhor. Deus faz tudo com destino. Nosso destino, meus irmãos, não é chegar no final da vida. E pode ser que alguns de nós vamos chegar com patrimônio. Mas não é essa a meta de Deus. Você pode ter, é bênção quando nós temos um patrimônio. Você pode ter muitos cursos na vida, pode ser uma bênção você ter cursos, profissionalizou. Ontem à noite falei aqui no final do culto jovem com um moço que está quase terminando o curso de medicina e uma moça que está entrando no curso de medicina. E um deles quer ser neurocirurgião. Já está mais um ano e pouco, dois está formado. Um neurocirurgião, vocês sabem, é uma pessoa que vai mexer aqui dentro. Tem só de residência hospitalar, depois de terminar o curso, são 5 anos de residência. Não é o cara pegar o diploma ali e sair abrindo a cabeça dos outros. Não é, não. O negócio é muito mais complexo. Sabe o que eu disse para eles? Olha, essa tua profissão, ela vai te dar muito dinheiro. Mas o teu dinheiro, tu pode usufruir, tu pode aproveitar, mas uma parte dele, o reino de Deus tem que ganhar. Ele nem é aqui do nosso estado, talvez vai morar lá na cidade dele. E essa igreja pode não ganhar nenhum centavo. Eu não estou falando só de igreja, estou falando do reino de Deus. Tem que ganhar com a tua profissão. Entenderam, irmãos? Isso é você tá indo na meta, tu tá chegando no destino que Deus quer. O destino, irmãos, nesse caso aqui, não é só o final. Você já pode estar cumprindo o destino de Deus na tua vida agora, nesse momento. Ah, eu vou chegar ao meu destino só quando morrer. Não, tem um destino anterior, que é ser parecido com Jesus agora. Então, a sua profissão, aquilo que você faz, isso tem que dar honra para Deus. O que você ganha, isso tem que redundar no louvor para Deus. Abençoar pessoas. Você pode abençoar pessoas, não pode? Às vezes tem uma família com necessidade, inclusive material. Que te custa abençoar com um rancho? Que te custa uma vez pegar lá, me dá tua água de luz, eu vou pagar para ti? Entenderam, irmão? Socorrer. Por isso que eu digo que a nossa fé tem mão. A nossa fé tem pé que caminha para socorrer os outros. A nossa fé tem coração, cheio de compaixão por pessoas que têm necessidade. E aí, tu já está cumprindo o destino. Estão compreendendo tudo isso, irmãos? Sim. Cumpra o teu destino. O nosso destino final, eu sei, é o céu. Mas antes do céu, tem destinos que você vai cumprindo agora mesmo. Quando Deus criou o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, começou a criar o povo lá com Abraão, depois com Moisés, aqueles grandes líderes. Sabe o que Deus disse? Que Deus criou Israel. Deus escolheu um povo aqui na face da terra, lá na antiguidade. Para quê? Para dizer que ele é melhor que outros? Não. Diz lá no profeta Isaías, capítulo 49, para ser luz para as nações. Para Israel ser uma referência. Para ser um povo que vivia de tal maneira que todo mundo dizia, nós queremos ser assim também. Mas Israel falhou. Israel se afastou de Deus, em vez de ser uma referência, se fechou em si mesmo e começaram a achar que por Deus os terem escolhido, eles eram melhores que os outros, entenderam tudo errado. Não cumpriram o seu destino. Aí Deus levantou um outro povo na face da terra. Qual outro povo? A igreja. Não é agora um povo que tem os laços sanguíneos, como no Antigo Testamento. Agora é um povo que tem os laços da fé em Jesus. É um novo povo na terra. Que Deus tem um destino para nós. E nas linhas gerais, se eu perguntar a vocês, eu acho que a gente vai responder o que vimos respondendo até aqui. A igreja de Cristo, no geral, está cumprindo o seu destino de ser Cristo, a imagem de Cristo para os outros. E aí a gente vai chegar na mesma resposta. Pena, mas no geral, a igreja do Senhor não está cumprindo o seu destino. Acho que tem segmentos que sim, pessoas que sim, mas quando eu falo no mundo inteiro, parece-me que não. Deus tem um destino para a igreja. Ah, o destino é o céu? Espera, eu estou falando de um destino antes do céu ainda. Ficar parecidinho com Jesus. É o que está aqui, não é? Que Deus nos predestinou. E aí todo mundo fica parecido? Não. Por quê? O problema está em Deus? Não. Então o problema está em nós. Sabe o que eu disse ontem para um grupo aqui na igreja? Eu acho que muita gente que frequenta a igreja, falo de novo do geral, ainda não entendeu o que é ser um cristão. Pensa um pouquinho o que eu te disse. Eu acho, por isso que eu não estou dando um parecer final. Eu acho que muita gente que frequenta a igreja ainda não entendeu o que é ser um cristão. Tu pensa mais ou menos parecido comigo? Muita gente. Às vezes multidões que estão correndo atrás de uma bênção. Sabe o que nós temos que perseguir? Não é bênção. É dizer, Senhor, eu quero ficar parecido com o teu filho. Porque isso, esse é o destino que o Senhor tem traçado. E eu vou seguir esse destino. Porque depende também de mim. Da minha busca, da minha dedicação. Da minha obediência. Do meu andar com o Senhor. Para isso, o Senhor nos predestinou. Israel não cumpriu. E o primeiro casal, Adão e Eva. Meus irmãos, às vezes as pessoas dizem, mas pastor, tu ainda acredita em Adão e Eva? Eu acredito. E vocês? Eu acredito, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui. A verdadeira ciência e a verdadeira fé não são inimigas. Agora, quando um pesquisador, um cientista, vai querer provar que não existiu o tal de Adão e Eva, que não teve um primeiro casal, ele não, na verdade, ele não vai fazer uma pesquisa, porque ele já partiu com um preconceito na sua pesquisa. Entendeu? Os pesquisadores estão, estudiosos estão estudando como que o ser humano se espalhou no mundo inteiro. Tem mares, inclusive, que separam continentes. Sabe o que a pesquisa já está praticamente pronta? A pesquisa está mostrando que todos os seres humanos, geneticamente, partiram de uma pessoa. De uma pessoa, ou no caso, de um casal. Vão fazendo pesquisas e em diferentes continentes, às vezes acham alguma ossada antiguíssima. Às vezes perto de geleiras, porque lá no, o osso não vai estragar numa geleira, né? E estão fazendo pesquisas e pesquisas e pesquisas em diferentes continentes. E todos chegam que tem uma raiz genética, todos chegam ali na região próxima à África. Onde era Israel e a antiga, tipo o que nós podemos chamar de Tigre e Eufrates, lá no Iraque hoje, onde a Bíblia diz que a civilização humana começou. A verdadeira ciência. A verdadeira, não a preconceituosa. E a verdadeira fé, porque tem muita gente que diz crer, mas também tem preconceitos. Não são inimigos. Um homem de Deus e um pesquisador, pode ser um pesquisador não cristão, e um homem de Deus, eles vão chegar ao mesmo resultado. Que a Bíblia já nos fala. Entenderam isso tudo, irmãos? Agora o nosso destino. Eu falei um pouco agora da questão natural do ser humano, mas o nosso destino, o nosso alvo programado por Deus, é a gente ficar parecido com o Senhor. E o Adão e Eva cumpriram o seu destino, e nós vamos chegar na mesma resposta que vimos dando até aqui, qual? Não. Falharam. Por isso que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. O primeiro Adão não cumpriu, o segundo Adão cumpriu o seu destino. O destino era ser um homem obediente, fiel a Deus, ele representou a raça humana. O segundo Adão. Então a raça humana foi, vamos dizer, redimida. A sua deficiência foi suprida em Cristo agora. Ele cumpriu o seu destino. E você que está me ouvindo aqui nessa manhã, eu quero dizer... Talvez eu estou te trazendo até alguma coisa um tanto nova e que seja antiga. Persiga o seu destino que Deus está te convidando e Deus te predestinou para esse destino. Entenderam? Deus diz aqui na palavra que Ele quer que todos sejam salvos. Qual o destino que Deus quer? Que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Vocês estão percebendo como aquilo que eu disse no início? Destino não é uma coisa cega. Você entra nos planos de Deus, dizendo sim ou você sai dos planos de Deus dizendo, não. Nada vai acontecer de você ser imagem de Jesus. Até tem um outro versículo da Bíblia que diz para você ser da estatura de Jesus. Isso não acontece por acaso. Tem a tua participação. Aqui tem alguns engenheiros sentados, alguns advogados. Aconteceu por acaso? Você um dia acordou? Ou sou engenheiro a partir de hoje? Tem um operador aqui, nosso amigo, né, o Rudinei. Vocês, não ouve o nome desse homem todos os dias na rádio? Ô, Rudinei, alguém já ouviu o nome na Rádio Gaúcha? Rudinei August. Tá aí o homem, ó, esse aí, ó. Carne e osso tá aqui, ó. E pouco cabelo. Hein? Ô, Rudinei, é um amigo nosso. Tu ficou trabalhando, apareceu um dia na Rádio Gaúcha? Tem um trabalho, tem um curso por trás, tem um preparo por trás. Está ali o seu Solismar, foi bombeiro a vida inteira, né, seu Solismar? Um dia acordou e era bombeiro? Não, tem um preparo para ser bombeiro. Eu estou pegando alguns assim que eu estou vendo. A coisa não é por acaso, a vida não é por acaso. Ah, eu tive sorte, eu tive destino. Não, aquele destino, como se diz aí na rua, não. Ninguém acorda e de repente, agora eu sou isso. Um pai e uma mãe, alguém acordou com um filhinho nos braços um dia? Não, você ficou grávida, você se programou, o casal se programou, esperou aquele bebezinho. Ou Deus um dia tirou uma criança lá na casa de vocês, ó, pega que é teu. Você disse, não, não é meu não. Vocês estão vendo, as coisas da nossa parte exigem preparo, algo intencional. E aí eu estou dando para vocês um outro conceito de destino, não estou? Lá no profeta Isaías, capítulo 65, é interessante, irmãos. Lá diz que o pessoal antigo adorava, os incrédulos adoravam, um Deus chamado destino. Vocês já viram isso na Bíblia? Vamos lá ligeirinho. Vamos lá, vou esperar um pouco. Isaías 65. Isaías 65. Vamos, é importante ver isso na Escritura Sagrada. 65:11. O pessoal estava adorando dois deuses malignos lá, dois demônios, mas eles deram nome para esses demônios. Acharam? Olha ali, ó. 65:11. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino. Está aí na sua Bíblia o Deus destino? Sabe o que as pessoas estavam dizendo lá? O destino é que me governa. Esse destino cego aí não me governa. E nem a você, é ou não é? As coisas, deixa acontecer. Tem um cantor popular que canta aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem? Nós não é assim, não. Martim da Vila? Eu acho que era o Zeca Pagodinho. Isso, quase acertou, irmã. Mas, vem cá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quer dizer, sabe o que a pessoa está dizendo? Vai acontecer tudo ao natural. Deixa rolar, deixa rolar. É como nem tu pegar um barco, botar num rio e tira o motor, tira os lemes, bota tudo fora. Deixa aí água abaixo, para ver o que dá. Tu embarcaria num barco desse? Eu não sou louco. Então, meus irmãos, o Deus destino é um Deus maligno, nesse sentido aqui. É um demônio que às vezes as pessoas estão, o bem e o mal vai acontecer de qualquer maneira. Não, não é assim. Veja como a Escritura está combatendo as pessoas com esse pensamento errado que elas tinham já no tempo do profeta Isaías. Você lembra da parábola do semeador? Quando um agricultor planta sementes na terra, qual é o destino daquela semente? Lá na ponta, frutos. Se um agricultor planta, por exemplo, uma lavoura de trigo, o objetivo dele, o destino daquela semente, é muita semente. Se planta uma lavoura de milho, o objetivo é muito milho lá no final. Esse é o destino. Pois Jesus contou uma história de um homem que semeou e uma parte das sementes caiu onde era em chão duro. Não estava fofo o solo. E veio uma ave e comeu a semente. Depois Jesus disse que essa ave era o diabo. Pessoas que ao ouvir a palavra endurecem seu coração, se fecham, não creem, perdeu. O destino daquela semente era para ser do diabo? Não, era para dar fruto. Aí um outro tipo de semente, o semeador semeou, e uma parte caiu onde a terra era rasa, e embaixo tinha uma laje de pedra. Quando a plantinha começou a botar raiz, tocou na pedra, não tinha de onde buscar mais umidade, veio o sol quente, matou a plantinha. Jesus disse que o sol quente era as tribulações da vida que a gente passa. E tem gente que desistiu daí. Ah, ser cristão tem alguma tribulação, não quero mais, estou largando tudo. Aquela semente cumpriu o seu destino? Não. Aí tem uma terceira semente, a plantinha brotou também, vinha crescendo, mas começou a crescer na volta espinheiros, mato, macega, começou a crescer e sufocou a plantinha. E aí Jesus diz que aquele sufoco, aquele espinheiro, era a pessoa que quer ficar rica de qualquer jeito. Ela não olha para os interesses de Deus, ela não leva Deus em consideração, não leva as pessoas em consideração, ela quer ser rica de qualquer jeito. Aquela planta foi sufocada. Cumpriu o seu destino? Chegamos na mesma resposta. Não. Mas qual era o destino da primeira semente? Frutos. Da segunda? Frutos. Da terceira? Frutos. Nenhuma deu. Mas o destino era aquele. Não era? E só a última semente, que caiu numa terra boa, tinha onde buscar umidade no fundo, na raiz, não tinha espinheiros na volta, essa cumpriu o seu destino, que era muito fruto. Assim é com nós. Quando Jesus falou do destino dele, um dia ele disse, o Pedro até chegou, Senhor, tu não vai morrer de jeito nenhum. Vocês lembram dessa passagem? E o Senhor disse, arreda diabo da vida dele. Eu tenho que passar pela cruz, sim. Mas agora o destino final do Senhor era a cruz? Não. Era a sepultura? Não. Era a ressurreição? Não. Então o que era? A glória. É chamado de glorificação. Perceba, os destinos, hoje eu estou a manhã inteira falando de destino. Não é cego. O destino não é cego. O destino não é um Deus que governa a tua vida. Ou como algumas pessoas dizem, ah, eu nasci no mês tal, então eu sou governado pela constelação e pela estrela tal. Isso é acreditar num destino maligno. Eu sou governado por um Deus que me ama, mas eu sou governado por um Deus ao qual eu me submeto voluntariamente. Amém? Você foi obrigado a seguir Jesus? Não. Alguém te pegou a força e agora você vai ser cristão de qualquer jeito. Não. Deus não faz isso. Às vezes nós pais temos que botar uma pressão nos filhos para eles nos obedecerem num item ou no outro, né? Na casa de vocês acontece isso? Mas a melhor obediência dos nossos filhos é aquela que nós não precisamos pressioná-los. Não é que te traz satisfação? Coisa boa, não precisa nem... Não precisa nem mandar meu filho. Antes de eu pedir, ele já fez. Não é a melhor coisa? Assim Deus pensa. Porque nós temos vontade própria. O nosso destino, meus irmãos. Nosso destino é ficar parecido com Jesus. Eu vi que tinha gente visitando hoje. Acho que era um casal ali, né? Vocês? Bem-vindos. Nós queremos uma igreja. E estamos trabalhando para isso há anos. Uma igreja séria, comprometida com Deus e que quer formar Cristo em nós. Essa é a nossa visão de igreja, formar Cristo em nós. Nós sermos bem parecidos com o Senhor. Isso vai acontecer de repente, um dia todos nós vamos acordar e agora todo o caráter de Cristo está formado em nós. Não. É um processo intencional, não é por acaso. Aqui não tem Deus destino. Amém, irmãos? Aqui tem a submissão a Deus. Nós queremos, Senhor, eu quero te conhecer. É um privilégio participar do teu reino, Senhor. É isso. Eu gosto muito, assim, de às vezes ler sobre algum desses homens que foram gênios na história humana. E teve um homem gênio, Albert Einstein. Vocês já ouviram falar dele, né? O cara tinha uma cabeça em junta, todas nós juntos, e não dava dele. Não, o homem era demais. E um homem que respeitava Deus, viu? Sabe o que ele disse sobre esse negócio que eu estou falando de destino? Ele disse, Deus não joga dados. Vamos ver a sorte. Deus não joga dados. Deus tem um destino para ti. Deus tem um destino. Você ser parecido com Jesus. Você viver para a glória de Deus. Mas isso não vai acontecer ao natural. Isso vai acontecer à medida que você vai andando com Deus e com os filhos de Deus. Deus não joga dados. Bah, que sorte que eu tive. Me tornei um cristão bom. Que sorte, não. Nós não temos sorte. Nós temos é andar com Deus. E aí sim, conforme vamos andando com Deus, muita bênção vai chegando. Cumpre teu destino. Cumpre ele. Deus dá as linhas gerais. Alguém pode alterar o destino, o propósito de Deus? Pode. Se uma pessoa abandona a comunhão da igreja, abandona Deus, abandona as escrituras, ela está fazendo, indo para outro destino, que Deus não tinha planejado para ela. Não é? Se alguém pega um revólver e se mata, está interrompendo um plano de Deus. Não está? Está traçando um destino maligno. Já deu o suficiente, irmãos, para hoje, para nós entender o meu destino, o teu destino. O teu destino é muito mais que tua profissão, muito mais que tua família. O teu destino é você ser um homem parecido com Jesus. Uma mulher parecida com Jesus. Que coisa linda é a gente poder pertencer ao Senhor e o Senhor investindo em nós, investindo em nós, investindo em nós. E aí você dá a resposta positiva a Deus. Amém? Vamos cumprir nosso destino? Mas ele não é por acaso, vocês entenderam, né? Acaso já é aquele Deus maligno lá, o destino que eles falaram. Eu sempre digo, meus irmãos, as coisas são intencionais. Aqui não funciona essa canção popular, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso aí é desastre, certo? É ou não é? Nós vamos seguir a escritura e não o cantor popular. Amém.